O ódio, o amor, sentimentos paralelos, FLUXO. Saca só. Trago comigo tudo por onde andei. Os casos cada noite, as ruas que já rimei. Foi matéria-prima de verso com suas batidas, encontros e despedidos que amei, que odiei. Pra substanciar minha alma que é eterna, viver a melhor forma de aprender a coisa certa. As cenas que fizeram tu ver o ódio e o amor, o mundo e sentimentos, quem construiu, quem explorou. Sentido exato nas ruas, no chão que eu piso. O amor no verso pra tu entender o que eu digo. É artefato pra arte que eu utilizo. O ato sábio é no odiar seus inimigos. Anda acompanhado dos desejos que preservo. Dispenso qualquer ligado com poucos que são sinceros. A raiva com o papo torra, a maldade de quem cultua. O ódio que traz a guerra, o amor pela cultura. São essas palavras em voz alta que por mim exaltam minha figura, início, meio e fim. Eu odeio e amo com a força de cada sol nascente, transcendente ao tempo, no mundo surdo e doente. Faço jus à minha origem, deixo palavra e melodias onde passo. Já passei, meus atos são que me definem. Me crio dentro do dia sobre a luz do astro rei. Me vejo além do que te dizem. Fujo das ruas sem saída, respeitando cada lei. Até onde der aqui voz sobrevive. Peço minha vida tudo que amei, que odiei. Amor contempla paz, o ódio alimenta a guerra. Lágrima no rosto entre dois sentimentos. Navega aqui no código demais, depois amou o dobro. Amor de mãe vale reflete mais que luz de ouro. Maldade e preconceito lado a lado com o ódio. Homens e suas leis com valores que não são óbvios. Meu coração reage ao sentir amor pela vida. Me perco nos seus olhos, odeio sua despedida. Quem vai julgar se amor é cego ou inocente? Pra que odiar se o semelhante pensa diferente? O mundo é uma esfera que gira constantemente. Noite e dia, amor e ódio, triste ou sorridente. Formei os laços de sentimentos eternos. O sangue do mesmo sangue não garante amor sincero. Os lábios que tocam o oposto, gestos de raiva pura. Descaso de quem governa, vigor da minha buscação. Que determina amor e ódio por aqui. Verdades em voz alta, início, meio e fim. Eu sou um resumo de atos desse tempo presente. Corpo, mente, equilíbrio e alma transparente. Faço jus à minha origem, deixo palavra e melodias onde passo. Já passei, meus atos são que me definem. Me crio dentro do dia sobre a luz do astro rei. Me vejo além do que te dizem. Fujo das ruas sem saída, respeitando cada lei. Até onde der aqui voz sobrevive. Peço minha vida tudo que amei, que odiei.